3, solo aos 4, 5, livre direita, solo 1, 2, 1, decimal 9. 2, 1, 9, obrigado, Tajá, 2, 2, 2, 3, para frente. Souza a bordo. 3 a bordo, altímetro no 0, no 4, livre táxi, chama para ingresso no 1, 7. 3, táxi autorizado, via Alfa e Kilo, para o pátio 3. A posição é a 05 do pátio 3. Alfa Kilo, autorizado pátio 3, posição 5223 para frente já. Anima 00, bom, anima 2. 7, chame táxi. Agora a frente, passa. Paulo Gol 97, 15, solicita acionamento na posição posterior pushback. Sim, está autorizado. Acione, chame para o push, Gol 97 no 5. Vai acionar, rebordará para o push, Gol 97 no 5. 0, 1 no 4. Para 3, para 0 no 4, Barra no PB. Zero, decolado aos 4.6, controle 1, 9, decimal 8, bom voo. 19, 8, azul 4.0, 4.0, bom dia. Controle Salvador, azul 4.0, 4.0, bom dia, passando 1.000 pés. 4.0, 4.0, bom dia, contato radar, suba para o nível 3.4.0, na saída da Elco, 3.4.0, no... Perfil da EO azul 4040. Barra Romeu, Sierra November Vitor, desça para 2.000 pés sem restrições na chegada, o QNH1904 está livre, ele é seguido por Sona Zero, reporte estabilizado. QNH, patrão estabilizado, Sierra November Vitor. Livre decolado no 0, vento 070 graus com 5 nós. Livre decolado, bom, 642, com 0. Essa é a partida de pronto, Vitor, até o papá. A November, Vitor, indicada. Indicada 250. Ok. Trip 5362, indicada. 240. Quente, reduza 210, nós, trip 5362. 210, reduzindo 5362. Gol no 642, bom dia, contato radar, suba para o nível 390 na saída PUCA. 390 PUCA, gol no 642. Trip 5362, desça para 3.000 pés, QNH 1004. 3.000 pés, 1004, trip 5362. Tem meu voo no 715, tá pronto ao push? Para push, Gol 97 no 5. Autorizado, chantar. Câmara para o táxi, Gol 97 no 5. Para posicionamento, Gol 607, está no 25. Doutor Papai, livre decolar, Dono 7, vento 070 graus com 5 nós. Bom dia, Lima, tem 17, 10. A linha decola da 10, vento 070 graus com 4 nós. A direita. Vitor, até o papá, decolada ao 5-1 no controle, 1 na decimal 8, bom voo. 19-8, querido. Obrigado, bom trabalho. Ele mantenha o nível 340. Centro Recife no 251, no 3325. Subiu nível de voo 340, e Centro Recife 251, no 3325, azul 4040, obrigado. Controle Salvador, bom dia, Papatango Victor até Papá, decola no perfil da Coral. Papatango Victor até Papá, bom dia, contato radar, suba para o nível no 20, na saída Coral, Coral da presente, o Victor até Papá. Coral da presente, Papá. Bom dia, senhor Alfa, que é que está no pátio 3, solicita reboque para o gate de número 8. Gente, aguarde só um instante, que a gente tem um ATR da Trip, que está iniciando o push e acionamento nesse pátio. Aguarde a autorização, Alfa, Echo e Echo. Afirmativo, não aguardo, Echo e Echo. Gol no 897, tá livre o táxi pelo pátio e táxi aí, Índia. E no ponto de espera dá um 01895 a torre. Cinco no 7, decolado ao 53, controle 1 na decimal 8, bom voo. 98-35-7, bom dia. Completa aproximação, torre 1895. É, muito obrigado. Trip 5362, desça para 2000, QNH 1094, reduza no 70 nós, tráfego nessa posição agora de 11 horas, 5 milhas, é um Charlie 550, passou Duna, com 1.80 nós de ground speed. Reduzindo para 1.70, descendo para 2000, ficar atento, trip 5362. Oi, Salvador, bom dia, 3597, perfil da Arbor. 3517, bom dia, contato radar, suba para o nível 380 na saída Arbor. 380 Arbor, 3517. November Alpha, linha decola sem parada. A linha decola dá 17, vento 050 graus com 4 nós. Está com 1.50 nós de ground speed em redução. 735-362. Alterna Campinas. 7, voou no 7 no 5, livre o táxi pelo pátio Índia. Ponto de espera da 10, 1895 a torre. Pátio Índia, no ponto de espera da 10, 1895, voou no 7 no 5. Voo 607 para o táxi, está com 183 a bordo, 3 horas e 45, alternando o galeão. 5 para o Tiara da TV. Gente, regras visuais ao 5-4, da presente segue para 1-7 com base pela direita, sem reduzir, repartindo a base para a final, Sierra November Vitor. November Vitor. 5362, Duna, completa aproximação, torre 1895. Torre 1-8, decimal 95, completa a aproximação ao trip 5392, obrigado, bom dia. Bom dia. Torre. Ok, Terra Gol à frente, o ponto de espera foi 5.2.2.5.5.5.5. O Gol, o número 607, observe o bonde da companhia que está taxiando pelo pátio à sua esquerda. Siga o mesmo via pátio Índia, ponto de espera da 1.0.18.95 à torre. Vai seguir o tráfego da companhia, Gol 607, pátio Índia, ponto de espera 7.895, bom dia. Tá 3153, cópia? Copia, tá 3153. Ok, tá autorizado o Galeão, o nível é o 380, via Upper Zulu 10 até SMAP, após conforme o plano. A decolagem é da 10, curvará à direita, subida da El, após da El Leda e após Leda DCT Bridge. O controle 119.8. E no transponder tudo 5, 5, 5, 5, 5. O TAN 3153. Autorizado Galeão 380, perto do 10. Decola pista 10, primeira pela direita, da El Liga, direto Brinde. 119.8 é o controle, 5555 no transponder, o TAN 3153. Correto, chame pronto no gate 7, TAN 3153. Agora. Oito, bom voo. Controle 119.8, grato pelo ingresso, Liga no Vendarão. Passando externo, baixado travado, trip 5362. Tente continuar, aproximação, aguarde autorização para pouso. Guardando autorização, trip 5362. Tizero, eu tenho aprovado aqui o 350, o senhor aceita? Afirmo, mesmo estatizado. Está autorizado então Recife, o nível é o 350, na Upper Whisky 58, a decolagem da 10, curvará à esquerda, a subida Puka contra o Caju, o controle 119.8 e o transponder 5563. Capta cargo 6570, autorizado Recife 350 via 368, decola no zero, vai com vai esquerda, subida Puka, transição Aracaju, controle 198.5563 é o transponder. Vento 030 graus com 3 nós, altímetro no 0 no 4. Livre pouso 35362. Estacionamento da casa 6570. 897, após o trip na curta final, ele mantém no 0. Tá o push e acionamento? Afirmo. Ok, tá livre. E chame para o táxi, o APS 6570. E 5 na 7, suba para o nível autorizado, centro Recife na 288 no 260. Se possível, o senhor está autorizado em coordenação aí com uma equipe de solo. Caso negativo, aguarde o ATR ingressar completamente no pátio principal. Ok, obrigado aí então ao TRIP, o APSA 6570 está autorizado, chame táxi. Terra Novembro é Vitor, prossiga. Terra Novembro é Vitor, prossiga. Destino, Serra Novembro Vitor? Ok, o Papa Romeu Serra Novembro Vitor. Está autorizado então Serra Delta Lima Aquilo, nível 300. A decolagem da 17 curvará à direita, subida Arbor, e após Arbor DCT na radial 270 e prossegue conforme o plano de voo. O controle 119 decimal 8, a torre 18 decimal 95 e o transponder 5545, Serra Novembro Vida. Salvador, muito bom dia, Serra 35, 362 de Zona S. 715, ali mantém o no zero. Após, depois da aeronave, ali mantém, boa, no 715, amplitude no zero. Seguindo para o 43, Alfa Tio. Serra Novembro Vitor, por gentileza, repita novamente o cotejamento, se foi entrecortado. Solo Salvador, o Rio 5973, sente informação, eco. Esteja na frequência da torre, aguarde. Chamou solo. Correu 5973, sente informação eco para Recife, nível 370. Guarde a cópia, Rio 5973. Na escuta. O trip 5362, a posição é a 04 do pátio 3. 04 do pátio 3. 99 decima 8, bom voo. 098, obrigado, bom dia. Torre Algol 1607, está no ponto de espera. Está o 90 pronto, preciso encontrar a fase. Gente, não tem o ponto de espera. Vai, mano. O senhor 9BV está correto, o senhor está em qual lugar? Tem nível de voo 360, vigilante. 360, subvigilância 897. Salvador Azul Alfa SOE, com alguma posição, por favor? Afirmativo, agora sim está autorizado. Posicione a aeronave com a proa voltada para o terminal aqui de passageiros e aguarde para iniciar o reboque. Alfa SOE, eco. Afirmativo, autorizado o pushback Alfa SOE, eco. A proa de Alagoinha autorizada evite área proibida de Camaçari. De Novembro Alfa, informe o estimado para pouso. É autorizado proa de Alagoinha, ficar atento na área proibida de Camaçari. O estimado para pouso é aos 35 da presente. Era o 935, pouso em Alagoinhas. Não, negativo. O Dias Belas vai fazer um sobrevoo em Alagoinhas. Vai fazer um PGL em Feira de Santana e após o regresso de Salvador. Entendi. Sobrevoo em Alagoinhas, PGL em, Vera, em João Dorval, com pouso em Salvador. Seu tempo de voo? É, 2 horas e 30. 2 horas e 30 minutos. Ciente, reporte a 20 milhas, livrando a CTR Salvador. Voltará a 20 milhas, livrando a CTR Salvador em geral federal. Então, desconsidera o seu estimado para pouso 0935. Afirmo. Zero, táxi em frente, Índia no ponto de espera, chama a torre 108.95, altímetro 10 no 4, bom voo. Bom dia, bom trabalho. Salve Salvador, bom dia, é o Mike Xuxa Golpe. Confirmando? É o Mike Xuxa Golpe aqui na posição remota do Pátio 3, posição 9. Gente, confirma a matrícula, por gentileza, novamente. Mike XR Golpe. Mike XR Golpe. É Mike XR Golpe. Positivo. Reboque de onde para onde? Daqui do pátio 3, da posição número 9, até o pique número 9. 7, Alfa 5, bom dia. Torre Salvador, bom dia. Propósito, ponto de espera, dá um pé. 5594, gente, mas eu posso esperar. Vamos até o ponto de espera. Tierra November Vita, autorizado ingresso, reporte alinhado e pronto. 03 no PV. Saída Pulga, transição Caju, 5557 no transporte, 798 controle. Correu 5973, 2 a do Salvador Recife, nível 370. Decola da pista 90, primeira curva à esquerda. Saída Pulga, transição Caju, vai pela Perusca 58. Controle de saída 119, decimal 8, transponder 5557, correu 5973. Confirma apenas a saída, por gentileza. Pulga, transição Caju. Correto, para 3, após para o táxi. Grato, reportará pronto para o táxi, seria o 5973. Salvador, azul, Alfa, XE, Eco, pronto para início de reboque. Aguarde, Alfa, XE, Eco. Ok, obrigado. E ali mantendo zero. Vai ali mantendo o zero. Já na minha vida, toma tempo. Foi bom, 715. Autoriza a voz direta, Lempa? Autorizado. É, direta, Lempa, 715. Mantém nível de voo 340 restrito. 340 restrito, voo 897. No 715, super restrito ao nível de voo 340. 340, voo 715. Oi, voo 607, pode chamar o controle. 198, 08, com voo. 198, tá, beleza. Em 1251. 1251, voo 1897. Controle Salvador, voo 607, muito bom dia, decolado na sua escuta, solicita se possível direto Leda. Voo 1607, contato radar vigilância, mantenha a saída da El. Vai manter a da El, voo 607, obrigado senhor. Aguardando quanto espera, está no mesmo perfil de saída do ATR frente. O solo. Chamou o ATR. Afirmo, mantém a posição antes do ingresso na parte principal. Afirmativo, mantendo a posição no parte 3 antes do ingresso na parte principal. Vitor, qual a razão que vai pregar na subida? Para decolagem 060, 59015. 39 a bordo. Confirma o POB, autonomia, por gentileza. 139 é o POB, autonomia 3 horas e 47. Tá 3153, autorizado táxi até o ponto de espera da pista no zero, via Pátio Uno e Táxi Índia. No ponto de espera chama a torre 10895. O altímetro agora 10 no 5 com voo. 095, Pátio Índia, chama 218. Rota 315. Controle, o trip 5514, bom dia. Bom dia, vigilância, atenção 190, 5514, saída Pucca. 5514, autorizado presente, Rua de Pucca direto e como final, o 170, senhor. 170, direto Pucca. Dado. Gente. Serrano Weber Victor, decolado 10, controle 119, decimal 8. Controle 198, grato, bom dia. 1715, chame Recife em 12. 685, corrigindo 1288. Chama Recife em 1288, 1715, bom dia, você já. Momente. Controle Salvador, bom dia, Papa Romeu, Serrano Weber Victor. Passa 2000 pés, perfil Arbor. Serra Nova Ambarzito, vigilância e atenção. Eita. Trip 5514, voe direto Aracaju. 5-4, Aracaju, muito grato. Meia 570, foi coordenado junto ao controle, após decolagem, vai manter pro até 15 milhas. Tem livre decolagem em pista 10-09-060-049. Decolagem autorizada, após decolagem, vai manter pro até 15 milhas. Vamos sacar o 670. Até o portão 08. Afirmativa, você é controlizado até o gate 8, obrigado. 9910, desça e mantém os 2000 pés, acusando o localizador, mantém a Star Mix. Poderia confirmar, foi entrecortada? Total 99910, desça e mantenha 2000 pés. Ajuste do altímetro 1015, 10015, mantenha a Star. Para 2.000 pés, ajuste 1.015, mantendo a estar total. 3.153. Em reboque a sua cauda. Ok então, tá liberado para iniciar, né? Após a passagem da embreagem azul, a cauda. IA 07, Recife em 1.251. 1.251, bom, 607. O Papa Romeu Serra Novo Ambarzito, informe a proa ideal para o destino. A proa 270. Plano de voo. 5567 no transponde, o controle 119.8, passaria 2223. Autorizado 180 Salvador, com ficha declarada 10, direita arbol, após alerta, fora do plano de voo. 5561 no transponde, 198, controle de saída, passaria 2223. Só corrigindo o transponder, 5567. Obrigado, 5567. 2223. Forte quando pronto, aproximadamente, push, no para 3, o 2223 do passareiro. Trabalhamos 2223 do passareiro. Esquerda 55, limitado pelo lote total. 6570, decolado 114, controle 119.8. 098, obrigado, bom dia, pra cargo 6570. Obrigado, controle Salvador, pra cargo 6570, mantendo pro, subindo para o 350. Sob vigilância, mantém o perfil da subida, rápida 6570. Mantenha o perfil da saída, pra cargo 6570, subindo para o 350. Apsa cargo 6570, da presente voo e Jamo. Jamo da presente, apsa cargo 6570. 0, tráfego 10 horas, 13 milhas, mesmo rumo, cruzando 90 em ascensão. É um Alfa Tango 72, o mesmo passará lateralmente 5 milhas da sua aeronave quando o mesmo o senhor ultrapassá-lo. 7, 6570, dá pra cá. Market 6, Golf, reporte finalizando o reboque no portão 09 do Pátio 1. Positivo, senhor. Reportar o tempo do reboque, ok. November Alpha, autocoordenação em 1-2-3-4-5. Mantenha-se em condições visuais, reporte no regresso, ajustando seus corredores para Salvador. Decolador 16, controle 119.8. 19.8, obrigado, bom dia. Obrigado, voo. Salvador, atento 3153, bom dia, decolou, passa 1400. 3153, contato radar vigilância. 53. Possibilidade de voar direto da Eoleda com referências? Autorizado direto Leda, TAM 3153. Direto Leda, TAM 3153, muito obrigado. Chame táxi 226. Chamar táxi 226. Eco, finalizando o reboque para o gate 8, muito obrigado, seu monte. Boa, obrigado, Eco, obrigado, gente. 2-6-5-7-0, obrigado, bom dia, bom trabalho. Dia. Total 9910, controle. Pronto, siga. Está cruzando agora 8 mil pés em descida a 12 milhas de duna. Tem condições de completar ou prefere uma vetoração para perder de altitude? Está completa, certo. Ok, nesta proa intercepta o localizador Mi 15. Tem que interceptar nessa proa e Mi 15 ajuste total. Papa Romeu Serra no Rombo Vitor, chame Recife em 1-2-8-8. Recife 1-2-8-8, grato, bom dia. Trip 5514, chame o centro Recife em 1-2-3-5-5. Recife 5514, grato, um bom dia. Tango Vitor, Hotel Papá. 4 milhas para a posição Coral. Serviço radar terminado, mantém nível de voo 120. Chame Ilhéus em 1201. Alô, Salvador, Romeu 5973, no pátio 3, pronto para o puxar em funcionamento. Ciente, fica atento ao passaredo após o mesmo autorizado. Ciente, após o passaredo, Rio 5973 autorizado para o funcionamento. Sabatango Vitor, Hotel Papá, controle de Salvador. Ciente, então está autorizado a iniciar o prospeccionamento, Rio 5973. Se tiver condições. Ciente, vai coordenar com a equipe de solo, 5973. Tango Vitor Hotel Papá, controle. Agora sim, prossiga. Papá, passando Coral agora. Fiz diversas chamadas. A aeronave não estava conseguindo transmitir. 90 em frente e via taxi. No ponto de espera chama a torre 10895 com altímetro 90 95 4 2 2 3. Ele quis agora, vai taxar em frente. Índia, ponto de espera vai contactar a torre 10895 ligado com 2 2 2 3, passarelo. TAM 3153, chame Recife 1251. 251, obrigado, boa semana. Torres, Salvador, bom dia, total 9910, estabilizado na final, baixado e travado. Total 9910, bom dia, livre pouso, pistão no 0, vento 360 graus, 049. Pouso autorizado, total. Muito bom dia, passarela 2223, situação ponto espera 1-0. Passarela 2223, manda ponto espera 1-0. Esperemos 2223. Salvador, é o Mike que chegou. Salvador, aqui chegou. Mike, que chegou, prossiga, finalidade no 09. Positivo, senhor, finalizando aqui no 509. Gente, grato, até a próxima. Ok, obrigado, senhor, e bom dia. Papá, Fox, Charlie Lima, é com isso? Dois, ali, mantém captura no 0. Mantém não no 0, passarelo 2, 2, 3. E até o pato 3. Opa, mil perdões. Entendido agora, papá, Oscar Lima Eco. pátio 4, a intenção é para o pátio 3. A intenção é só embarque e em seguida decolagem no pátio 3? 0, solo 25, livre à direita, solo 121, décimo 9. Livre à direita, solo 219, décimo 0. Esse translado chama a torre 10895, Oscar Lima Eco. Solo Salvador Rio 5963, está com 2 a bordo, 4 horas de autonomia, alternando Salvador, está pronto o táxi. Rio 5973, autorizado táxi até o ponto de espera da piscina 10 em frente, Índia, no ponto de espera chama a torre 10895, o altímetro 10 no 5, bom voo. Em frente, táxi via Índia, ingresso na Índia, no ponto de espera, piscina 0, torre 1895, 1015, o Rio 5973, grato. Salve, Salvador, bom dia, Total 9910. Muito bom dia, Total 9910. Táxi totalmente autorizado via Alfa Kilo para o pátio 3. Quando lá, reporte totalmente visual com o balizador Total 9910. 9970 pátio 3, pronto para cópia 340 para Petrolina, formação em curso, Foxtrot. É, companheiro, nós vamos para Teresina, mas se tiver Petrolina, aí eu aceito. Teresina, Petrolina, acabou com Ina, mas o plano é para Teresina. Sierra Bravo, Tango Eco, desculpe, pronto para cópia? Manda. Sideral 9970, Salvador Teresina, autorizado nível de voo 340, decoda 10. Primeira curva à esquerda, terceira saída Momo, transição Flock. Após via rota do plano de voo. 5562 é o transponder e o controle em 119.8, Sideral 9970. Vamos ver se eu consigo repetir tudo isso. 340, então nós vamos para Teresina, Teresina. Vamos cumprir Momo, Flock. Primeira curva à esquerda, nosso transponder é 5562 e o controle é 19.8. Cotejamento correto, pátio 3, reposte quando pronto para acionamento e pushback, sideral 9970. Valeu, querido, obrigado. Aparqueado, 9970. Gente, total, até daqui a pouco. Salvador, muito bom dia, esse é o 35384, está sendo reclamação Foxtrot. Confirmando para o solo, por gentileza, não consegui copiar. Bom dia, esse é o 35384, reclamação Foxtrot. 5384 com novo voo agora para Maceió, 190 nível, informação em curso é Foxtrot. Em mais 13 segundos eu pago sua cópia. Sideral 9970 na escuta? Fala! O gentileza 1234? Já! O Trip 5384, pronto para cópia? Afirmo! Trip 5384, Salvador para Maceió, autorizado nível de voo 190. Decola da pista 10, primeira curva à esquerda. Decida saída Puca, transição Caju, a rota Golf 677. 5570 no transponder, o controle em 119.8, Trip 5384. Autorizado Salvador para Maceió, no nível 190, decola 10, com curva direita à esquerda. Compra o. O perfil da saída Puca, transição Caju, para o 677, o 5770 para o nosso transponder, o controle 119.80. Fechamento correto, pátio 3, após quando pronto para acionamento, pushback, o trip 558, corrigindo, 5384. controle Salvador, passarela 2223. Passarela 2223, autorizaria voar na proa do destino, senhor? Autorizado. Obrigado, 2223. Oscar Lima Eco, contorno ao pátio principal, táxi na Terra Upa 3, acuse parqueado no mesmo, por gentileza. Controle o Rio 5973, está cruzando 5 mil pés, a nível 50 no momento, perdeu contato com a torre. Escuta da torre? Na Aracaju, sobe para o 370 Rio 5973. Controle autoriza pro de Aracaju. Aguarde coordenação. Vaga. Rio 5973, direto Romeo Fox 018. Direto Romeo Fox 018, Rio 5973, obrigado. Chama Santa Recife, 1-2685, Rio 5973, grato. Afirmativo, Oscar Lima Eco, apenas confirmando a intenção do plano posterior SA-9 MCA Tango. Afirmativo, para 0000. Afirmativo, já consta no meu sistema? Reporte quando pronto para cópia. Salvador, bom dia, Azul 4234 para Recife. Tem a cena prevista pra gente? Se já estiver pronto, a gente já paga a cópia, 4234. Informa a saída a princípio, por favor. Eu já solicito a cópia, por favor. Sem problemas, perfil da saída PUCA, Papai Uniforme Charlie Alfa, Azul 4234. PUCA, valeu. Afirmativo, trip 5384, coordenação aqui, pessoal, reporte para o táxi no PAT 3. Reportará para o táxi. November Alpha Controle. Está visual com aeródromo? Está presente voo rotatório em forma visual com aeródromo. Passaria do 2223, chame Recife em 1288. Recife, agora 1288, obrigado, bom dia, 2223, passarei. dia, Azul 4234, autorização. Formação em curso Foxtrot, pronto cópia 350 para Recife. Frente da Fox, pronto cópia. Azul 4234, autorizado Recife, nível de voo 350, via Upper Whisky 58. Decolada 1-0, primeira curva à esquerda, prefira saída pouca transição, Caju 5574 é o transponder e o controle opera em 1-9-8, Azul 4234. 4234, autorizado Recife, nível 350. Da PUCA, transfera Caju, primeiro da via para o 58, transponder 5574, 198 é o controle. Complementando, primeira curva à esquerda, portão 08, após quando pronto, pressionamento pushback azul 4234. Primeira curva à esquerda, portão 08, chamada pronto, azul 4234. 384, estamos com 34 a bordo, 2:50, alterna Aracaju. 2:50, o alternado, é Aracaju e apenas o PB, não copiei. 3-4. Afirmativo, 5384, autorizado táxi em frente, via Índia, no ponto de espera, chama a torre 10895, altímetro no 015, bom voo. Autorizado táxi em Índia, quando lá, 118, decimal 95, obrigado, bom dia. Desça e mantenha 4 mil pés, chegada a ponto 1015. Salvador, muito bom dia, seu 5384, espera dar 1-0, pronto. IP5384, bom dia, autorizado a linha e decolação no 0, vento 0, 30, grau 059.